Alpha, Juliet, April 1, gate to 1-1. Argentina 1 and 1-0, back to via Alpha to April 1, gate 1-1. bastante bem, no solo é 1-8, Alfa 3 W e Alfa, Kilo Fátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo Fátio 3, atento ao sinalizador, bom, 1-7. Liga a sua postagem 1173. Realizado o chamado. Manta B136? 136, afirmativo. Axis Alta 3520, até o ponto de pedra, pistão 0 via Pátio 1, Axis Índia. Aporte pronto no ponto de espera, ajuste a tinta 0018. Ativo Pátio 1, Axis Índia. Tá 32230. Gol 172, a posição no Pátio 3 é 1, comeu. Posição 1 Romeu no Pátio 3. 430, para 440 com a troca. 3520, cruzado. Aliás, decolar, pista no zero, vento no 20 graus, 139. E decolagem, pista no zero, tá? Alto, meu nome, boa noite, cruzado direto Duna. Você para 2.100, a gente chama 08, autorizado final em nosso aqui. Instruções de ataque. Armada em posição 1973. Sal 3520, autorizado direto para Aracaju, para estudo na TL nível 350. Direto para Aracaju, nível 350, recebo na 3520. Chega até a temporada azul, em aberto, após o mesmo autorizado até o ponto de espera, e até a sua índia, reporte ponto no ponto de espera para a atuagem. Faz uma vez, para a nossa espera. Faz uma vez, para a nossa Sal 3520, sendo centro Recife, 12 meio decimal 85, ao término 125 decimal 45. 25 decimal 45, 3520, obrigado, mal. Bom dia. Bom dia. Decola a pista 0, volume 73, vento no 30 graus, 0 mais. Ainda cola, corona, 73, pista 10. 2234, chama o controle agora no 2028, eu viajo. 2028, pode virar. Meu nome é 73, o meu dia é contato rabate, meu país é 2330, até o 2030, eu tenho um lado direto lento. 2, eu vou ler, eu vou lá, 73. Tá, 3, 2, 1, avia. Tá, 3, 2, 1, avia. Complexo final, chama Torres, eu não entro desse lado, 9, 5. 2895, agradece, um bom dia, bom trabalho, Sérgio. Obrigada, bom dia. Bom dia. Meu nome é 973, estou no centro Recife, 128 decimal 35, alterno 123 decimal 8. 35238, 173, boa. Salvador, muito bom dia, 738-16, final, X-ray, continua. 738-16, autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, 13 nós. 3-8-1-6, no solo 4-3, tá autorizado via Alfa Juliette, portão 08 do Pátio 1. Alfa Juliette 08, turn 3-8-1-6. Bom dia, voo 561, autorizado Galeão, via rota do plano, ATU 44, Serra Golf Romeo, apenas 8857, Moço, ritmo 360. Saída São Uno, Leda, Dóquilo. Responde 5036, controle Salvador 120 sinal 8. Thank you. chegou na 561, no reporte próximo. Good morning, Argentina 1911. Argentina 1911. Argentina 1911, bom dia, go ahead. Argentina 1911, request ATC clearance for aeroparking flight level 360. Argentina 1911, clear to Sierra Alpha Bravo Echo, YFG 44, then Sierra Golf Romeo. September Limit 857, after that I left at Panel Route. Flight level 360, Sulfur 1 departure, then Labor, transition, Buffalo. Score code 5027, Salvador departure, control 120 smiles. 1911 to Sierra Alpha Bravo Echo. Cruzeiro, acionar a Fast Track no número 5000, né? 561, 30, linha decolar, puxando 0, vento no 40 graus, 10 baixo. Controle Salvador, bom dia. Gol 561, nação 1, passando 1.700 pés e ascensão para 360. Gol 561, bom dia. Contato radar, saída de São João, nível de voo 360. Autorizado, voar líder. Autorizado, Leo, em ascensão para 360. Gol 561. Polo 561, submantendo de voo 340, autorizado voar Roxo. Autorizado 340, Dobson, Polo 561. Polo 561, chama Recife, em 28, final 35.